novo dia acordei. Pensei sozinho aqui, com a mente em outro lugar. Muita coisa lá fora faz valer cada hora. Certeza é o agora, revigoro pensar. Fato é que eu não sei dizer o certo a se fazer. Pro ponto de partida eu já não posso voltar. Talvez melhor deixar pra lá, eu vou deixar pra lá. E desfazer o que há de errado em nós. Em cada rosto uma vivência, sede de fazer acontecer. Não adianta querer ser e não sentir. Nos lugares que passei eu vi o medo de falar de um povo já cansado de escutar. Promessas que são só promessas, viram muitas dessas a se contestar. Eu vou nessa, sei que a vida testa, e hoje eu tenho pressa de me adiantar. Quem dera ter o melhor, quem dera, ao menos pra justificar. Já que a vida tá assim, não se sabe o que esperar. Eu me pergunto, mas sei lá. O tempo passa, aqui fica só lembrança. Eu ainda procura de um ponto cá nessa estrada. Vejo a vida acontecendo, um lindo mar de esperanças. E me incomoda essa luta não dar em nada. E às vezes tenta pouco pra conseguir. E quantos sonhos morrer à beira da praia. Nascemos diferentes no modo de agir, mas joga a semente e colhe antes que o fruto caia ao chão. Por mais eu peço a Deus a proteção, pelo bem dos meus irmãos, força pra agir, mesmo que ande pela contramão. Por mais alma e coração, aproxima a condição de sorrir. Já vimos tanto sofrimento, sentimos dor por dentro. Forte é o sentimento e nessa estamos aqui. É só lutar pelo bem, ser importante pra alguém, pois já sabemos que o mundo só tem promessas que são só promessas.